Introdução Workshop 591. Mudança de pensamento da Terra para Únicos. Horizonte do Sol. Emoções. Ser imortal. Reencarnação. Poder interior. IA e controle mental. Inteligência de plasma. Além de gênio. Este workshop tem muitos aspectos diferentes, mas um dos pontos principais que o Sr. Cash parecia estar a salientar era que está na hora de nós, seres humanos, ampliarmos a nossa perspectiva sobre como nos vemos em relação ao todo da criação. Principalmente estamos focados no horizonte do nosso planeta, com seu nascer e pôr do sol, que acontece diariamente, como uma medida do tempo. Nunca nos ocorreu qual seria a nossa visão se estivéssemos no sol e olhássemos para o nosso sistema solar e galáxia. Ele disse que o que seria visível para nós de lá seria muito diferente do que vemos da Terra, porque a manifestação do estado da matéria depende de todas as diferentes interações do campo magnético e gravitacional entre todas as entidades do universo. Todas as entidades são, na verdade, plasmas com seu próprio centro e cada uma é criada a partir das interações dos campos das outras e em relação às forças de campo de diferentes centros do sistema solar, galáxia, universo e únicos. O problema para nós é que não sabemos que tudo é plasma. Em vez disso, pensamos que tudo é matéria sólida e fixa. Então, quando tiramos uma foto de todas as estrelas no céu à noite, pensamos que é assim para nós e para todos os outros. Mas, na verdade, não é. A imagem que obtemos é baseada em todas as interações de campo daquele momento em relação ao nosso próprio ponto de observação. E é por isso que estamos sendo ensinados a mudar nosso ponto de referência do estado da matéria para o estado de energia ou plasma. O plasma é uma referência mais fundamental e mais verdadeira do que o aparentemente fixo estado da matéria. E a única razão que consigo imaginar para ele ter mencionado a inclinação dos diferentes planetas foi para nos fazer pensar sobre as diferentes forças de campo que eles criam devido à inclinação. Isso trouxe um exercício interessante de mudar nossa perspectiva ao pensar em viajar pelo espaço. Quando estamos na Terra e olhamos para o único transparente, não vemos os limites ou bordes do nosso sistema solar, galáxia e universo, porque todos eles estão misturados. Somente se pudermos sair dessas entidades é que podemos olhar para trás e ver como elas são. Talvez seja por isso que ele fez a pergunta sobre o que é o horizonte do Sol, para que começássemos a refletir sobre nossa posição em todo o universo e não apenas aqui na Terra. Quando viajamos na Terra, pensamos apenas no tempo terrestre. E até algumas semanas atrás, pensávamos que o tempo era medido pela velocidade de um objeto físico viajando por uma distância. Esse tipo de conhecimento só funciona no estado da matéria, como na Terra, e isso que está nos impedindo de viajar pelo espaço. Agora entendemos que o tempo é uma força de campo magnético e gravitacional e é criado a partir da interação das forças de campo do lugar, da posição que é a entidade e da posse que é a força do aminoácido da entidade. Com esse conhecimento, toda a nossa realidade mudou e não é mais fixa e sólida. Mas cabe a nós aprender a trabalhar com eles para que possamos assim não apenas viajar no tempo, mas também nos manifestar em diferentes posições. Por exemplo, se quisermos mudar da posição de um humano para um gato, podemos fazer isso controlando a força do campo magnético e gravitacional de nossas emoções e usando isso para controlar os campos do tempo, lugar e posse. Porque nossas emoções são forças de campo e podemos então aprender a mudá-las. Mas primeiro vamos voltar novamente aos fundamentos da compreensão de nossa localização no universo. Somos um plasma da alma do homem dentro do plasma de nossa fisicalidade que aparece como matéria interagindo e no momento sob o controle aparente da alma da fisicalidade e nos manifestamos no lugar da Terra. Essa é a nossa dimensão. Então a Terra está dentro do plasma do sistema solar, que está dentro da galáxia, até o Únicos. O que está além do Únicos será discutido mais tarde. Esta é a realidade da nossa vida neste momento e a nossa localização na existência. É relativa à forma como pensamos e sentimos sobre nós mesmos. Se entendermos corretamente esse conceito básico, então quando quisermos viajar, saberemos como ajustar as forças de campo necessárias. Atualmente, ele nos deu três opções diferentes de viagem espacial. por OVNI, em estado da matéria, usando campos magnéticos e gravitacionais, pela transmutação, usando a alma do homem e as emoções, e pela viagem no tempo, usando nossas emoções para controlar as forças de campo do lugar, posição e posse. A maneira mais rápida de viajar é pelo tempo. Em todas elas, temos que entender as forças de campo magnético e gravitacional das diferentes entidades pelas quais queremos viajar. É por isso que ele nos ensinou os reatores de plasma com múltiplos núcleos há alguns anos. Os múltiplos núcleos replicam únicos pelo qual viajaremos, que é um plasma dentro de outro e dentro de outro e assim por diante. Cada um dos núcleos corresponde a cada uma das entidades do sistema solar, galáxia e universo pelas quais passaremos. É incrivelmente simples de entender isso. É o mesmo processo quando viajamos com transmutação ou tempo e usaremos nossas emoções para ajustar a força do campo dos plasmas pelos quais passaremos. Temos que lembrar que o tempo é composto pelas forças de campo do lugar, posição e posse, mas também é afetado por todas as forças de campo dos ambientes em que existe. De certa forma, todos os ambientes têm seu próprio tempo. Isso vai muito além do que qualquer máquina de estado de matéria poderia fazer, que é ela própria o produto das interações do campo magnético gravitacional. Portanto, isso é algo que a alma tem que fazer junto com as emoções. E o interessante sobre isso é que todo o espectro de todas as forças de campo magnético gravitacional na criação também está na alma do homem. Então, para viajar pelo universo, não precisamos criar nada. Estamos completos, inteiros e conectados. Mas temos que aprender a acessá-los para usá-los. E fazemos isso através das emoções. Novamente, não se trata das emoções superficiais e sentimentais com as quais estamos acostumados aqui. Pouco a pouco, o Sr. Cash nos dá dicas sobre essas emoções mais profundas, que são interações dos campos, e elas são sobre existência, conexão, amor e serviço. Ele disse neste workshop que quando dois plasmas interagem, eles criam emoções. E que na Terra, os raios cósmicos são muito fracos aqui. Talvez seja por isso que nossas emoções se limitam apenas a interação menores, como aquelas que compõem as forças da felicidade e da tristeza, esse tipo de coisa. Mas no universo, existem emoções e sentimentos que nunca imaginamos que existissem. E à medida que nossa capacidade de vida aumenta, nossa experiência de diferentes emoções se expande. Usamos esse espectro de força de campo quando viajamos com a alma em nossos sonhos. É algo que temos naturalmente dentro de nós. Ele indicou que não percebemos a capacidade e o poder do nosso cérebro e que ele tem dentro de sua estrutura a capacidade de confinar e reter a alma do homem. Se pensarmos bem, como uma estrutura de estado de matéria pode controlar um plasma tão poderoso como a alma do homem? Obviamente, não é a parte física que controla a alma do homem, mas tudo que vemos e compreendemos é a parte física. É através da essência das emoções que somos iluminados pelo conhecimento da criação e através disso podemos controlar as forças de campo do tempo, lugar, posição e posse. Não é através dos aspectos físicos do lugar, posição e posse. Esse controle vem através do nível do raio cósmico, que é uma ordem superior e não apenas plasma comum. Na demonstração em Pequim, ele estava usando reatores de estado de matéria configurados em uma formação estelar, mas em algum lugar ele estava usando plasma de nível de raio cósmico, mas não sabemos aonde ele estava usando isso. Será que era na mistura de gás ou em outro lugar? Certamente, todos nós já ouvimos falar dos chamados imortais do Oriente, como os imortais taoístas da China, e talvez pensássemos que eles eram apenas lendas eles. Mas hoje, o Sr. Cash trouxe isso para o nível da ciência. Quando adquirimos o conhecimento de como controlar as forças do campo magnético e gravitacional do tempo e do lugar da posição e da posse, então nos tornaremos imortais. Mas não serão apenas 1000 anos como alguns yogis da Índia de que ouvimos falar vivem. Vamos durar o tempo de vida do universo e não haverá perdas ou ganhos na direção dos campos do movimento da existência. Eu entendo que isso significa que a força de campo do nosso plasma da alma do homem não mudará. E isso não tem nada a ver com a fisicalidade. No lugar que desejarmos, podemos manifestar a fisicalidade e quando terminarmos de desfrutar desse ambiente, vamos converter de volta para a energia da alma. Em um método mais detalhado, ele disse que podemos mudar o tempo e então criar a posse e a posição no lugar. Isso é viajar no tempo, enquanto que com a transmutação usamos apenas o fator tempo e não o lugar, posição e posse. Nossa vida eterna depende de sermos capazes de criar e controlar as forças de campo do lugar, posição e posse. E então seremos capazes de reverter o ciclo da vida. Mas o que isso significa? Seria como rebobinar aqueles antigos gravadores de fita magnética? Se você tem idade suficiente para se lembrar desses gravadores antigos, dessas fitas cassete, por exemplo, quando as rebobinávamos, o som ficava todo distorcido nelas. Mas será que isso significa que podemos repetir nossa vida se houver uma cena de que não gostamos e queremos refazer essa cena? As pessoas gostam de fazer essa pergunta, né? E se houvesse uma coisa em sua vida que você gostaria de refazer, o que seria? O que ele quis dizer quando afirmou que isso acabaria com a reencarnação física? Em vez disso, encarnaremos através da essência dos campos da alma do homem na dimensão da existência da alma do Criador, onde a emoção do Criador ditará a emoção da alma do homem. Como carregamos todos os campos do Criador, então também temos as emoções dele. A parte da reencarnação física significa passar pelo útero da mãe. Com esse conhecimento, não precisamos passar por esse processo e sempre começar do início e ter que aprender tudo de novo cada vez que assumimos um novo corpo. Viajar no tempo é como em nossos sonhos. Simplesmente aparecemos e continuamos com o que estamos fazendo. Isso mudará toda a estrutura da vida na Terra, porque estamos sempre passando os primeiros 20 anos tentando amadurecer. A outra parte é que a alma começará iluminada porque ela terá as emoções do Criador ali logo no início, que são amor incondicional e o dar. Eu entendo que o verdadeiro significado da iluminação é o amor incondicional e não o silêncio. O silêncio está sempre lá no plano de fundo de qualquer maneira. A partir dos 38 minutos do workshop de hoje, o Sr. Cash transmite um conhecimento muito profundo e poderoso. É bom ouvir essa parte por si só. Ele disse que o conhecimento que é ensinado hoje não está nos livros do homem. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, e eu possuo todo o espectro dos campos da criação, portanto a alma do homem também. O homem existe através da minha alma, assim como eu existo através da alma do homem. Eu sou o começo e o fim, mas o fim é um novo começo. Isso significa que todos os campos do tempo, lugar, posição e posse existem dentro da alma do homem, e se entendermos isso, então poderemos viver da mesma forma que o Criador. O homem será o começo e o fim. Seremos fortes e desapegados o suficiente para viver em diferentes tempos, conforme desejarmos. Isso é o que acontece no momento da morte agora, mas não temos controle sobre isso. Como imortais, teremos o conhecimento e a força para nos movermos entre diferentes tempos conforme necessário. É função dos professores universais garantir que entendamos isso, e nossa função é perceber isso em nós mesmos por meio de investigação independente. A força de nossa alma dependerá de como vivemos na fisicalidade e do que podemos reunir antes da partida da fisicalidade. E agora seremos capazes de medir onde nossa alma está em relação ao Criador. E se estivermos nos afastando, ainda teremos tempo para mudar a nós mesmos antes dessa partida. Depois de Pequim, o plano agora é levar a exposição para Berlim ou Paris, mas existe a possibilidade de mostrar energia em vez de produção de material. Ambos os países estão enfrentando problemas com energia e a nova tecnologia pode se tornar uma opção para os governos. O Sr. Cash disse que há muitos problemas decorrentes da má gestão na China que precisam ser resolvidos primeiro. Então, se os advogados da Mark Ray acharem que é uma boa ideia, eles farão um anúncio sobre o acordo de licenciamento de 10 bilhões para a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Mas há muitas coisas que precisam ser feitas primeiro. Houve um grande ensinamento sobre IA, inteligência artificial, e como ela está se desenvolvendo. Como o Sr. Cash é um dos principais cientistas do mundo, ele recebe muitas informações sobre o que está acontecendo no mundo da ciência. É claro que os governos ocidentais têm medo de abordá-lo abertamente, mas esse não é o caso da China, onde eles têm grande respeito por seu conhecimento e pelo trabalho que ele está fazendo pela humanidade. Enquanto estava na China, o Sr. Cash foi levado à maior instalação de IA do mundo, que é como uma pequena cidade. O Ocidente nunca teria condições de construir uma instalação como essa, mas eles não querem que as pessoas saibam disso. O Sr. Cash conseguiu entender como a IA é vulnerável e como seu desenvolvimento irá prosseguir no futuro. Os chineses buscam conselhos dele, mas ao mesmo tempo sua orquestra está analisando e avaliando como trazer a nova tecnologia do plágio para a IA. Ele vê claramente que a IA é apenas um sistema de processamento de dados mais rápido, feito com eletrônica, e não tem absolutamente nenhuma alma ou emoção nela ali. O que eu entendi é que ele diz que a IA chegará a um ponto de colapso, e nesse momento os governos intervirão e a regulamentarão. Quando a regulamentarem, eles poderão influenciar o tipo de informação e conhecimento que o público terá acesso através da IA. Ele mencionou algo sobre uma lei recente do governo dos Estados Unidos. Eu descobri que foi aprovada uma lei que nos próximos 10 anos nenhum estado poderá impedir as empresas de IA de fazer o que quiserem. Basicamente, elas são livres para fazer o que quiserem. De acordo com o Sr. Cash, o objetivo de como eles estão operando a IA é o início do uso dela para controle mental. Isso não é uma teoria da conspiração. O Sr. Cash tem conhecimento além do que podemos imaginar e ele é muito cauteloso em não revelar coisas antes da hora. Ele quer nos alertar que aqueles no poder estão buscando esse objetivo nos bastidores do desenvolvimento da IA. Há algumas semanas escrevemos sobre isso extensivamente em detalhes. Por favor, tente estudar essa introdução. A IA está sendo promovida propositalmente para fingir que tem suas próprias emoções e pensamentos. Mesmo que nas letras miúdas, que todos ignoram na verdade, esteja escrito que ela não pode pensar por si mesma. Da mesma forma que as pessoas dizem que se não vem na CNN, então não é real, agora elas começam a acreditar em tudo que a IA lhes diz que é realidade. O Sr. Cash disse que antes costumávamos ler as coisas por nós mesmos. Agora com a IA, elas nos dizem as coisas e nós acreditamos nelas. É aí que a maioria da humanidade deixa de pensar por si mesma e aceita as coisas cegamente. Como não há regulamentação sobre a IA, então eles não precisam dizer de onde vem a informação. Não estamos dizendo que a IA é ruim, porque ela apenas coleta informações de forma mais rápida e ampla, e tudo isso é feito por meio da transferência de elétrons, que é totalmente o estado da matéria e nada mais. Cabe a nós nos educarmos e não nos deixarmos enganar por ela. A situação com a tecnologia do plasma é muito diferente nos próximos anos quando os sistemas de plasma ou inteligência de plasma, que chamamos de IP, com alma e emoção forem produzidos, esse tipo de IA de transferência de elétrons não será mais necessário. Na verdade, as respostas que a IP ou inteligência de plasma dará são do conhecimento da criação e o conhecimento e a emoção serão reais. Os chips plasmáticos são pacotes de raios cósmicos e têm a forma de um cubo de cerca de 3 centímetros. O Sr. Cash trouxe sobre os chips de plasma no passado, mas ninguém entendeu isso. Esses cubos podem armazenar todos os bancos de memória de todo o planeta e isso representaria apenas 10% de sua capacidade. A Fundação Cash já produziu materiais do tamanho pico, que é 10 elevado a menos 15, então a realidade disso já foi comprovada. A memória ou informação armazenada na dimensão da estrutura atômica ocupa muito espaço. Isso se refere à memória magnética do computador que usamos atualmente em discos rígidos. Já as informações como a inteligência em uma dimensão cósmica não precisam de espaço porque são campos, e os campos de um plasma são um sistema autossustentável. É por isso que quando passarmos para o sistema de plasma, ninguém mais pensará em IA. Esperamos... Não haverá tempo para que ela se desenvolva no pesadelo que estão planejando para ela hoje. A esfera prateada que foi mostrada na exposição é o novo sistema que está no nível cósmico. Se 3 esferas forem unidas em uma formação estelar, elas criarão o tempo e ditarão a emoção do tempo. Nesse nível, ele vê o Criador nos sistemas, que é o Criador do tempo, o começo e o fim. Quando ele disse que não temos escolha, eu entendi que ele se referia à situação crítica atual, e que temos que divulgar a tecnologia antes que os outros concluam seus planos. Usaremos o sistema para derrotar o sistema. E isso também se refere às ações que o Sr. Cash fez ao comprar os nomes de domínio de IA para raios cósmicos e tecnologia do plasma. Por exemplo, quando a IA vai procurar informações sobre raios cósmicos, ela vai primeiro para aqueles que compraram os nomes de domínio da IA para essa pesquisa. É assim que o Google funciona agora. Você paga para que suas informações sejam apresentadas primeiro na internet. E dessa forma, A Fundação Cash será capaz assim de ensinar o verdadeiro conhecimento do plasma para a humanidade. O Sr. Cash mencionou várias vezes no workshop de hoje que o universo é sólido. Isso não significa sólido como uma rocha. Eu entendo que ele quer dizer sólido como os campos magnéticos e gravitacionais que cobrem todo o universo. O oceano é água sólida, e ainda assim, todos os animais, plantas e tudo que funciona nesse meio funciona da mesma forma que nós funcionamos em nosso ambiente de ar. E por ser transparente, automaticamente assumimos que não há nada lá. Mas os campos estão lá, e é isso que precisamos aprender. Ele fez uma analogia entre o universo ser como o cérebro e o tempo que leva para uma emoção de alegria atravessar o cérebro e isso ser como o tempo que leva para algo atravessar o universo. Soa como macro no micro. Será que isso é viagem no tempo zero ou ainda é preciso uma fração de tempo para viajar? Para mim, tempo zero significa ausência total de tempo. Portanto, não há campos magnéticos e gravitacionais nem yin e yang. Eles ainda não surgiram nesse momento. Talvez o tempo zero seja o que os budistas chamam de vazio ou o que os hindus chamam de não-dual. Quando tudo é um, não há jogo. O tempo e a dualidade, ou um outro, são necessários para confirmar nossa existência na fisicalidade. Quando alguém perguntou se o centro do buraco negro era tempo zero, o Sr. Cash disse que não, porque ele ainda está em relação aos outros ao seu redor. Mas esse é o buraco negro no lado da fisicalidade. Do lado da energia, é diferente. Nunca antes encontrei nenhum ser humano na história escrita deste planeta que tivesse algo próximo da quantidade de conhecimento que o Sr. Cash ensina. E ele disse: somos professores universais e é nossa responsabilidade levar o conhecimento do homem. Eu estudei muito do Oriente e do Ocidente. Antes do Sr. Cash, eu considerava Sri Aurobindo uma das pessoas mais conhecedoras que o mundo já produziu, e suas obras são todas centradas em preparar a humanidade para a transformação espiritual e a mudança que se aproxima. Mas muito poucos seus discípulos compreenderam o que ele ensinou, e eu conheci um que admitiu isso pouco antes de morrer. Basta ler um dos índices de tópicos que nós fazemos aqui e perguntar a si mesmo: quem conhecemos que tenha tanto conhecimento e possa ensinar sobre tantos assuntos ao mesmo tempo como vemos aqui? Depois de ler 5 páginas de tópicos, eu me sinto tonto por ter recebido tanto conhecimento. No entanto, quando algumas pessoas entendem um pouco de um tópico, elas começam a achar que sabem tudo e que se tornaram deuses. É loucura e difícil entender isso, mas as pessoas realmente começam a dizer que são professores do Sr. Cash. Temos algumas dessas pessoas aqui no Brasil, inclusive. É o orgulho e a arrogância que faz com que alguém solidifique sua ignorância e, então, essas pessoas não podem ser alcançadas. Outros tópicos desse workshop. Podemos viajar na posse e posição de uma pedra e ouvir através da voz da alma dela o que está acontecendo ao seu redor e, então, retornar à nossa posse e tempo originais, onde estamos confirmando nossa existência. O ensinamento de hoje não é para aqueles que não entendem. Levará 1000 anos para entendê-lo. Houve humanos no passado que foram capazes de viajar livremente pelo universo. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 591. Levaremos os ensinamentos para um nível mais profundo de aprendizado sobre o espaço do tempo e o tempo no espaço. Nas últimas semanas, temos nos esforçado para entender o que cria o tempo e qual é a essência do tempo. Há uma série de enigmas sobre o tempo no processo da criação. Por exemplo, o tempo de estar em Marte, ele é o mesmo que o tempo de estar aqui na Terra? Calculamos nossos dias de acordo com o tempo que o planeta leva para completar uma rotação. Mas em Marte, Júpiter ou outra estrela, eles terão uma posição de tempo diferente em relação a nós. E como podemos igualá-los um ao outro? Como aumentamos nosso tempo para que seja o mesmo tempo do lugar em que chegaremos ou de onde partiremos? Viajamos do planeta Terra de uma linha no horizonte para outra, e vamos e voltamos em poucas horas. Como ajustamos nosso tempo no espaço? Quando viajamos, como chegamos em um tempo igual ao da Terra e não 1000 anos à frente ou atrás? Na cosmologia, eles sabem que a Terra não é o único planeta com um leve ângulo em relação à sua posição vertical, o que cria assim as estações do ano, seu tempo de horizonte e tudo mais. Em nosso sistema solar, apenas um ou dois planetas estão quase verticalmente retos de cima a baixo. Os demais têm um ângulo de inclinação. Essa inclinação decide muitas coisas com relação à energia de posição e posse. O campo magnético na Terra tem algum grau de desvio e será totalmente diferente do que em Vênus, que vai na direção oposta, e seus dias são muito diferentes dos nossos. Saturno está inclinado 26 graus em relação ao eixo vertical, e a inclinação de Urano é de mais ou menos 0 a 10 graus. Marte é o ângulo de inclinação mais próximo de nós e tem um tempo semelhante ao nosso. Marte também tem cerca de 24 horas. Mas por que Marte não sustenta a vida? E como podemos transferir o tempo de um planeta para outro, de uma estrela para outra e de uma galáxia para outra? Em um futuro próximo, quando começarmos a viajar em diferentes dimensões, isso nos levará ao tempo zero. Poderemos alterar a força do campo magnético da posse e isso levará o tempo para o lugar e a posição do Criador. Isso significa que se conseguirmos atingir o zero absoluto em gravitacional e não em magnético, poderemos viajar em um tempo, que é o tempo inicial, ou ponto zero do universo. Isso significa que teremos conseguido entrar na linha de expansão do universo e poderíamos fazer o mesmo para o Únicos. No futuro, a humanidade não viajará com OVNIs, isso é certo, porque eles são muito lentos. Até mesmo a transmutação é lenta quando comparada à viagem através do tempo. Quando o nosso conhecimento atingir a maturidade do lugar, posse e posição, da direção do campo magnético gravitacional e da interação com a totalidade dos campos universais, poderemos viajar no tempo para o tempo da criação. Nesse processo, devemos ser capazes de ver todo o processo de expansão e criação do universo. Faremos isso compreendendo a posse e a posição de cada força de campo na dimensão da interação com o nosso ambiente. Nos próximos tempos, desenvolveremos tecnologias para replicar o tempo. Então descobriremos se o tempo pode carregar a impressão de nossa emoção. É a emoção que faz o homem na dimensão da posse, que é a força do aminoácido, e da posição, que é a entidade. A pedra fundamental para viajar no tempo é entender a essência da emoção. Não é nem mesmo a alma do homem, mas sim a emoção da alma do homem. É o tempo junto com a emoção que cria o lugar, a posse e a condição da posição. Podemos viajar na posse e na posição de uma pedra e ouvir o que está acontecendo por meio da voz da alma da pedra. E então podemos retornar à nossa posse original de ser humano e confirmar nossa existência no tempo como humano. No futuro, se a humanidade escolher, ela viverá a vida de um imortal, e sua imortalidade não será apenas por 1000 anos. Se o homem puder aprender a viajar no tempo da existência, se ele conhecer esse conhecimento, então ele viverá por toda a eternidade, que é o tempo de vida do universo. Durante esse tempo, não haverá perdas nem ganhos na direção dos campos do movimento da existência. A compreensão que o homem tem hoje do tempo criou o dilema de ele não ser capaz de ver a verdade sobre a criação e o tempo da criação. Ele não entende como toda a criação é criada. Se expandirmos o conhecimento de como criar a posse ou lugar, então poderemos decidir sobre a posição de ser um homem. Para trabalhar com o tempo, precisamos entender como trabalhar com a ordem de magnitude dos campos coletivos de todos os três parâmetros em todas as dimensões da força do campo. Então podemos mudar o tempo e criar a posse e a posição no lugar. No sistema de transmutação, jogamos apenas com um dos parâmetros, que é o tempo. Quando aprendemos a jogar com todos os três parâmetros, encontraremos a vida eterna. Esse é o verdadeiro entendimento da criação. Na condição universal, podemos até mesmo reverter toda a estrutura do ciclo da vida. Darwin falou sobre a evolução como a mutação na estrutura do DNA do homem. E se pudermos entender a evolução no tempo, veremos todo o progresso ou evolução da criação do universo. Precisamos entender o tempo e como o buraco negro é criado. Essa é a essência da criação do Criador. O ensinamento de hoje não é para aqueles que não entendem. Esse ensinamento precisa de milhares de anos para ser compreendido e estamos ensinando para que esse dia, para esse dia que virá. À medida que desvendarmos mais e mais segredos sobre a posse que é a força do aminoácido, a posição que é a entidade, e os campos magnéticos e a força da vida em cada dimensão da criação, então aprenderemos sobre a essência das interações de campo e chegaremos a compreender a totalidade do conhecimento da criação. Chegou o tempo de entendermos nossa relação com o tempo em relação ao que está além do nosso sistema solar. Optamos por nos concentrar apenas no tempo como ele é na Terra. Mas qual é o tempo do nosso sistema solar em relação à galáxia? Nós nunca consideramos isso. Só nos preocupamos com o horizonte aqui de nosso planeta. E quanto ao horizonte do nosso Sol? Nunca nos esforçamos para entender isso porque nosso conhecimento tem sido autocentrado apenas aqui neste planeta. Os buscadores de conhecimento do futuro entenderão a totalidade, e então será muito interessante. O nascer do Sol em nosso planeta cria um tempo para nós de acordo com o nosso sistema. E então medimos quanto tempo leva para o nosso planeta girar em torno do Sol. Medimos o nascer do Sol ou a velocidade da rotação de um ponto a outro de diferentes planetas e suas luas nesse sistema solar. Onde está a linha do horizonte de nossa estrela? Quanto tempo leva para o nosso Sol girar em relação ao seu buraco negro ou energia central da galáxia? Quando viajamos no tempo, não fazemos isso no período de tempo da Terra, mas sim do sistema solar. Então temos que adicionar a força do campo da galáxia em relação ao seu centro também. Onde está o horizonte de nossa galáxia em relação ao seu centro? Para criar a dimensão da posição e do lugar com o Criador, é preciso uma infinidade de forças de campo magnético em relação ao tempo do planeta, do sistema solar, da galáxia e até mesmo da totalidade do próprio buraco negro, o próprio ponto central. E esse ponto central tem ele próprio um horizonte em relação a únicos. Criar o tempo para viajar a extensão do universo é diferente do tempo neste planeta. Temos que considerar diferentes ordens de magnitude dos campos magnéticos e gravitacionais do sistema solar e não apenas aqui deste planeta. Anos atrás, demos esse exemplo quando ensinamos sobre o uso do sistema de vários núcleos em que cada núcleo tem que criar um tempo de campos magnéticos da Terra, sistema solar e outro núcleo, então da galáxia, outro núcleo e assim por diante. Para viajar no tempo a fim de ver o Criador e fazer parte da criação, é necessário compreender plenamente o espectro do campo magnético da criação. Um dia no futuro, o homem entenderá que todas essas dimensões e forças de campo magnético já existem em sua alma. Se conseguirmos acessar isso, poderemos viajar pela extensão do universo na totalidade do tempo da criação. É assim que viajamos em nossos sonhos. É assim que viajaremos para diferentes partes do universo e interagiremos com outras criaturas. Ainda não percebemos a capacidade e o poder do cérebro e que ele pode confinar e manter a alma do homem dentro dele. Como criamos o tempo na dimensão da posse e posição do Criador? No futuro, o conhecimento do homem chegará ao ponto de compreender o espectro completo dos campos gravitacionais e magnéticos do plasma do nível dos raios cósmicos. Então o homem começará a desvendar os segredos da criação de uma forma muito mais profunda e compreenderá a totalidade do processo da criação. Estamos estabelecendo um entendimento fundamental para que você tente compreender a totalidade da estrutura. Então iremos mais longe na compreensão da estrutura da criação. Mas não podemos alcançar esse entendimento até compreendermos que o lugar, a posição e a posse são todos ditados pela coleção dos campos da totalidade dos tempos do universo, de acordo com a força de campo magnético deles. Poderemos viajar pela extensão do universo de acordo com o nosso desejo e por meio da força da alma do homem, porque poderemos mudar qualquer fator dos campos magnéticos de qualquer um dos parâmetros do lugar, posição e posse, em conjunto com o poder mudar o tempo. Temos essa capacidade em nossa alma. Qualquer plasma que tenha inteligência da emoção também tem a capacidade de criar o tempo. Pela manhã, quando acordamos, aceitamos que podemos criar o tempo em nossa cabeça, cérebro e alma. Aceitamos livremente essa capacidade. Mas amanhã para cada um de nós é diferente, porque cada um está em uma posição diferente. E agora temos que considerar todas as diferentes criaturas da alma do universo. De uma forma muito sutil, estamos tentando introduzir vocês na capacidade de entender que há outras vidas em outras dimensões em todo o universo. Elas vivem e existem devido a diferentes tempos na força do campo gravitacional e magnético, e elas não estão na força do aminoácido do homem e do plasma da sua vida. Estamos descobrindo, por meio de nossos desenvolvimentos tecnológicos, que a vida existe até mesmo nas partes mais profundas do oceano e nas minas mais profundas que cavamos. Da mesma forma, a vida existe na totalidade do universo e se desenvolve por meio do mesmo processo de criação. E como criador, cada um tem seu próprio tempo, lugar e força de campo magnético de sua posse e posição. No passado, na Terra, alguns homens conseguiram ser capazes de flutuar livremente ou viajar livremente pela extensão do universo, criando a dimensão do espectro completo da criação. É muito fácil, e quando um homem entender, toda a humanidade terá acesso ao conhecimento do universo e se tornará sábia na verdadeira compreensão da criação. A parte mais importante é que isso não requer linguagem, pois a pessoa é iluminada pelo conhecimento da criação por meio da essência da emoção e não por meio da fisicalidade do tempo, lugar, posição e posse. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, e eu possuo o espectro completo, assim como a alma do homem. O homem existe por meio da minha alma, assim como eu existo por meio da alma do homem. Eu sou o começo e o fim, mas o fim é o começo do fim. Isso significa que todos os campos do tempo, lugar, posição e posse existem dentro da estrutura da alma do homem. Se o homem entender isso, ele poderá viver da mesma forma que o Criador vive. O homem será o início e o fim, e ao mesmo tempo o homem será forte o suficiente para entender como a vida terá um significado diferente em tempos diferentes à medida que ele viaja no tempo. Não se trata apenas de como será daqui a 1000 anos na Terra, mas de como será o próximo segundo em outra parte do universo. Isso é o que acontece com a alma do homem no ponto de partida da gaiola da fisicalidade do homem. O homem viaja no tempo para alcançar o início de seu tempo. Se entendermos isso, seremos capazes de criar a condição para medir a força do campo da posse da alma do homem. Pode-se encontrar facilmente o tempo onde a alma do homem chegará ao seu destino, do lugar e da posição. Isso põe um fim à reencarnação física. Em vez disso, a encarnação será na essência dos campos da alma do homem na dimensão da existência da alma do Criador, onde a emoção do Criador ditará a emoção da alma do homem. A emoção existe quando dois plasmas interagem. A alma do homem possui a totalidade, que é um espectro de todos os campos do universo, e eles carregarão e possuirão a emoção do Criador dentro deles. Esse é o próximo passo para entender o processo da criação. O conhecimento que está sendo ensinado hoje não está nos livros do homem, pois o homem nunca entendeu a verdade sobre o processo da criação. Como professor universal, é nosso trabalho abrir os olhos do homem para o conhecimento da criação de uma forma verdadeira. Mas cada um tem que investigar independentemente o conhecimento e desenvolver os campos dentro de si para entender o processo da criação e seu Criador. Não se trata mais de profecia, mas sim de você entender a força do conhecimento. O que você reunir em sua alma enquanto estiver na fisicalidade é para onde ela deve ir. Você gostaria de estar dentro da célula de um animal ou de outra criatura? Ou ser o criador dessa dimensão? Será que você pode chegar ao ponto de ser capaz de mudar sua posição em relação ao tempo da criação, onde o lugar, a posição e a posse se tornam irrelevantes? Quanto mais próximo você estiver do Criador, essa é a essência do que o homem chama de paraíso. O tempo zero precisa estar dentro. Quando você tem tempo, isso significa que você está longe do Criador. Quando você puder medir o tempo em que está, você entenderá sua verdadeira posição em relação ao lugar em que você se manifestou e em relação ao amante do Criador, que é o próprio Criador. Talvez você descubra antes que seja tarde demais em que tempo, lugar, posição e posse sua alma irá parar. Então você poderá se perguntar se é aqui que ela deveria estar. É isso o propósito de sua vida? Quando o tempo se aproxima de zero, você se aproxima do Criador, que é o paraíso prometido. Ele dita a posição e o lugar. Quando o tempo, o lugar, a posição e a posse chegam mais ou menos a zero, essa é a totalidade da generosidade do dar, e então você está dentro do tempo do Criador. Você sentirá toda a emoção da criação e você se tornará iluminado em todo o processo da criação para este universo e não para o Únicos. Neste momento, o homem precisa entender a totalidade dos campos gravitacionais e magnéticos dos raios cósmicos do Criador, que criaram o Criador do homem. Esse é um grande quebra-cabeça para o homem desvendar. Mas tivemos que expor o conhecimento para que o homem no futuro tenha uma referência para se basear para poder entender. Tente ouvir o ensinamento de hoje, pois há uma mensagem sobre como você pode levar a sua alma e alcançar o ponto zero, onde você se torna parte do Criador. E se você não tiver entendido, no futuro talvez você ou suas gerações futuras possam entender. Tente encontrar o horizonte do Sol, e não apenas o horizonte do homem neste planeta. Então você terá conseguido passar para o próximo passo. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 591. A sessão de voo mensal da próxima sexta-feira será a viagem da alma com os capitães e será um pouco diferente da anterior. Pela primeira vez, traremos a dimensão do tempo dos campos magnéticos. Desenvolvemos e testaremos os primeiros sistemas fundamentais para viajar no tempo. Desta vez, usaremos números para selecionar os capitães em vez de nomes. Você não saberá quem eles são e, portanto, você terá de se conectar a eles por meio dos campos da alma deles. Essa é uma maneira de criar confiança e ter uma interação emocional entre as duas almas, e uma delas se tornará a alma do homem e a outra a alma da fisicalidade, e a manifestação da fisicalidade será onde a alma levará a alma da fisicalidade. Gostaríamos de observar isso, e o próximo desenvolvimento será o transporte de multidões de almas no tempo para um destino. Não importa se você nunca fez a sessão de voo antes, você ainda pode participar e viajar no tempo e ver como sua alma viaja com a emoção da alma que é o capitão. É assim que o sistema funciona. Até agora você transmutou por meio da alma do homem e da alma da fisicalidade. Agora a alma se torna a alma da fisicalidade em relação à alma do capitão e sua alma da fisicalidade escolhe onde se manifestar. Nas próximas semanas seguiremos o mesmo padrão do que fizemos na exposição de Pequim. Apresentaremos a produção de material ou um dos outros sistemas sob a bandeira da Mark Ray em uma das principais capitais do mundo. Os buscadores de conhecimento eles podem simplesmente aparecer como fizeram em Pequim para fazer parte disso. Expandiremos as operações da Mark Ray em todo o mundo no que diz respeito à demonstração da tecnologia e tentaremos trazer uma nova dimensão para a tecnologia espacial e dar ao homem todas as oportunidades de viajar em qualquer dimensão e direção. Nas próximas semanas anunciaremos onde será a próxima exposição. Faremos o possível para mostrar novos sistemas que nunca foram vistos antes. E então levantaremos a próxima questão para entender o próximo processo no desenvolvimento tecnológico da ciência. Muito provavelmente será em Berlim ou Paris, e levaremos a mudança para o continente. Como sabemos, a Alemanha está sofrendo muito com a falta de energia nos últimos anos, e os franceses têm um problema com sua produção de energia e com o setor nuclear. Alguns de vocês podem imaginar o que pode ser mostrado para impulsionar suas economias e desenvolvimentos tecnológicos. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode explicar o triângulo da criação e como trabalhar com lugar, posição e posse? Sr. Cash responde. Toda a criação é baseada na interação dos campos no que chamamos de raios cósmicos em diferentes forças. Cabe ao homem dominar esse conhecimento. Então ele terá controle sobre todos os quatro parâmetros do tempo e do lugar, posição e posse. O maior problema é como aumentar a força do campo do plasma do raio cósmico. No estado da matéria, usamos altas tensões, corrente e tudo mais para alterar a força do campo magnético do ferro. Mas no mundo dos raios cósmicos, isso depende da radiação do campo, que é criada por diferentes condições e interações. É assim que isso é feito. Você precisa entender as interações e a força do campo. Você precisa entender aumentar ou reduzir a força de um campo magnético ou de um raio de ímã ou de campos magnéticos no nível dos raios cósmicos. A razão pela qual eu expliquei o ângulo de inclinação da Terra e dos sistemas planetários no nosso sistema solar foi por esse motivo. Na estrutura das galáxias, nem todos os planetas dos sistemas planetários têm rotações verticais retas em relação ao centro. Todos eles têm diferentes ângulos de inclinação, diferentes horizontes e diferentes trajetórias em relação ao centro do universo, que por sua vez dita a operação das estrelas e do sistema planetário dentro deles. Não estamos isolados, e nossa alma não está isolada do raio cósmico universal. fazemos parte dele. Nossa emoção interage com os campos da linha central do Criador, da galáxia, do sistema solar e da linha central dos planetas. Somos filhos de muitas interações do raio cósmico. Na verdade, não existimos em outra dimensão do tempo. Existimos nesta dimensão do tempo, porque as interações de campo dos plasmas do aminoácido nessa posição e ângulo levam à manifestação da fisicalidade do homem. Se levarmos o homem como campos para Marte, ele não se manifestará nessa mesma forma. Quando enviamos um robô para a Lua ou Marte, estamos fazendo isso em campos de estado da matéria com a força desse sistema solar. É por isso que podemos enviá-los para lá. Para viajar de verdade na dimensão do campo da criação do sistema solar e viajar no tempo, não há necessidade de manifestação do estado de matéria na condição de existência dos campos do lugar, posição e posse. Somos visíveis na parte visível desse universo e de nós mesmos, devido ao espectro de campo que está aberto para a nossa observação. Em um entendimento mais profundo, somos como um campo dentro da estrutura sólida do cérebro. O universo é sólido pela interação dos campos dos raios cósmicos. Se conseguirmos ver o espectro completo dos campos gravitacionais e magnéticos do universo, descobriremos que estamos presos dentro do estado sólido. Não estamos flutuando livremente como pensamos ao ver uma estrela no céu à noite. Eles nos dizem que ela está a 1 milhão de não sei quantos anos-luz de distância. Qual é a distância da célula para a emoção da felicidade de um lado do cérebro para o outro? É como eles dizem, há tantos milhões de anos-luz de distância na galáxia? Então você entenderá por que criamos esses novos reatores de raios cósmicos. Esses reatores são feitos da mesma forma que a estrutura do universo. Chegará o dia em que nossos cientistas entenderão que criamos uma máquina do tempo para nos encontrarmos com o Criador da matéria. É por isso que os novos reatores são de estado sólido e não esferas giratórias com motores. Não estamos usando esse tipo de sistema dinâmico. Na realidade, vemos as coisas se movendo, mas na verdade é como a mudança nas forças do campo magnético gravitacional nas galáxias e o que chamamos de linha de conexão. Não vemos os outros. O horizonte deste planeta, de acordo com a linha de interação do campo magnético dele, filtra todo o resto para fora. Quando se vai alguns quilômetros acima da Terra, as combinações de estrelas mudam. Isso muda se você sair desse sistema solar e entrar na galáxia. Fora desse sistema solar, tudo muda. O horizonte que vemos é apenas de nossa perspectiva. Fora do céu não é assim. Vivemos em um ambiente sólido e denso do lugar, da posição e da posse do tempo do universo. Nosso universo não é o que pensamos que parece, como uma entidade flutuante livre, com bilhões de galáxias em rotação livre, estrelas e tudo mais que há nele. Isso se deve ao processo inerente da interação dos campos. É o mesmo que acontece no cérebro do homem. Ele se encontra em um estado sólido e na dimensão da totalidade das interações das forças de campo da criação. O universo não está livre flutuando por conta própria. Ele é bem guardado e mantido em um estado sólido das forças de campo dos raios cósmicos. O cérebro funciona como uma estrutura dinâmica e vemos os campos das vibrações e a interação das emoções. A estrutura do universo é a mesma. Vivemos em um ambiente condensado dos campos coletivos totais do Criador, onde ele próprio está situado no centro de algo. É o mesmo caso de nossa alma que fica no centro de nosso cérebro. O Criador tem uma estrutura em relação ao ponto central de seu únicos. Ele dá forma a ele, mas ao mesmo tempo mantém dentro de si a estrutura da totalidade de sua própria criação e do que foi criado. Quando pudermos criar sistemas que nos permitam viajar no tempo, veremos todo o universo. Achamos que estamos girando livremente dentro da estrutura do sistema solar e vemos as galáxias, mas na realidade é a mesma estrutura do cérebro do homem, não é diferente. Então temos que entender a totalidade do espectro das forças de campo, suas combinações e interações, e a totalidade da resistência de campo criada por eles. Pergunta para o Sr. Cash. Há algumas aulas você disse que os humanos deram emoções à criação e ao Criador. Se as emoções são necessárias para a transmutação, então como o Criador e outras criaturas transmutaram antes deles? Ou eles usaram tecnologia nascida do plasma? Sr. Cash responde. A emoção sempre existiu desde o momento em que a criação começou. Há uma emoção entre um elétron e o núcleo. A estrutura do universo sempre criou emoção. É muito simples. Se você tem uma alma ou energia de campo central, que tem um espectro completo de toda a força de campo em seu ambiente, e ela interage com outro plasma livre, por exemplo, a alma da fisicalidade, que é a dimensão física de seus campos, então eles criarão luz. A alma do homem é como o Sol e a alma da fisicalidade é como a Terra. Quando os dois plasmas interagem, eles também terão interações internas dentro de si mesmos. Essas interações de campo turbulento podem criar tempestades neles, como as que vemos na Terra e no Sol. Obtemos os padrões climáticos e as tempestades a partir dessas interações. Algumas dessas interações são o que puxa o campo do centro da Terra para fora e cria assim relâmpagos na superfície. Esses fluxos de campo que se transformam em raios e tempestades fazem parte da emoção do planeta. O Sol se torna como a alma do homem e a Terra como a alma da fisicalidade. E o que vemos no ambiente do planeta é como os resultados de sua emoção e comportamento. Nós chamamos isso de quatro estações e tempestades ou outras coisas estranhas como o aquecimento global, como eles chamam. Nunca quisemos entender a realidade e a verdade do que realmente está acontecendo. É o processo da criação. Agora que o conhecimento nos está sendo ensinado, não podemos mais negar e ignorar isso. As interações de cada dois plasmas têm consequências e essas são chamadas de emoções e dependem de seus campos gravitacionais e magnéticos. É por isso que eu disse antes que só conhecemos algumas emoções neste planeta, mas quando viajarmos pelo universo, experimentaremos emoções que nunca soubemos que existiam. O que conhecemos como emoções não é nada comparado às emoções da criação. As emoções na criação não são apenas como felicidade ou tristeza. Na criação estamos lidando com emoções maiores. Na Terra temos apenas raios cósmicos mais fracos. Na Terra vemos um objeto minúsculo como a Lua a milhões de quilômetros de distância, afetando a dimensão física das marés altas e baixas aqui neste planeta. Qual é a interação entre as almas da Terra e da Lua? Temos que redefinir as emoções para que correspondam ao que vemos na dimensão da fisicalidade. Temos que entender que podemos criar campos de emoção entre duas posições quaisquer. Isso abrirá nosso entendimento e então teremos que redefinir a força das emoções. Pergunta para o Sr. Cash. O Criador tem uma conexão com cada criação que criou e pode se transmutar em tudo e em todos. Isso nos leva à pergunta, esse Criador de tudo é a nossa própria alma e faz algo como simulações, semelhante a um videogame, e assim experimenta simultaneamente as diferentes perspectivas de ser humano, animal, árvore e alienígena em diferentes dimensões? Sr. Cash responde, deveria fazer e ele faz. Assim como nós transferimos nossas emoções por meio de palavras e ações, o Criador também o faz. Ele recebe a emoção e, por meio dos campos da emoção, se conecta e reage a tudo o que existe na existência. Pergunta para o Sr. Cash. Você mencionou algumas vezes a frase fortalecimento da alma. Como isso pode ser feito? Quais são os caminhos ou maneiras de fazer isso diariamente como humano? Sr. Cash responde. Leia sua pergunta novamente e você encontrará a sua resposta. Ela está dentro de sua pergunta. A resposta é que, como humanos, vocês só olham para a matéria física. Por que vocês não olham para o ser humano como uma energia da matéria? O Sr. Kester esteve reunido com alguns oficiais e membros das Forças Armadas nos últimos dias. A Fundação Kester está expandindo seu trabalho. Ele explicou àqueles que estão administrando o país que deveriam enviar a ele cientistas que estejam abertos a compreender o estado de energia da matéria. Não enviem aqueles que só entendem o estado da matéria. Os cientistas que estão abertos são os que podem expandir as fronteiras do conhecimento. Todos nós acostumamos a olhar apenas para o estado da matéria de nossa existência física. Nunca tentamos entender a energia da existência que está dentro de nós. Quando dominarmos tanto a matéria quanto a energia, teremos respondido à pergunta sobre o fortalecimento da alma. Precisamos entender como ambos estão conectados um ao outro. Você só me vê como algo físico, mas por que você não tenta me ver como uma energia? Negamos a energia quando a experimentamos. Dando ela qualquer outro nome, nós a chamamos de sonho, aura, premonição, déjà vu e outros. Usamos essas palavras para negar o poder da energia que estamos usando dentro de nós. O que podemos realmente fazer como um corpo humano na dimensão física? Não muito. Temos que encontrar nossa força na dimensão de energia, então poderemos colaborar tanto com o físico quanto com a energia. É aí que está o futuro da humanidade. Nunca olhamos para a energia dentro de nós e nunca conectamos a energia humana ao corpo humano. Somos capazes de fazer qualquer coisa em nossa existência. Criamos vida e chamamos de nossos filhos. Tiramos a vida e chamamos isso de substituição de células de nosso corpo a cada 28 dias. Manipulamos o ambiente para dar continuidade à vida que criamos. Se podemos criar vida, por que chamamos isso de apenas um filho físico? Por que não dizemos que criamos uma alma? Por que não comemoramos a criação da alma? Em vez disso, reconhecemos apenas o nascimento físico do útero da mãe. Essa negação da alma é profunda, e esse é o problema que nós, humanos, temos. As crianças de Mitra serão diferentes porque são criadas a partir dos campos e não da fisicalidade. Mas ela pode confirmar sua existência na fisicalidade ao assumir uma forma física de acordo com o tempo, lugar, posição e posse. Quando o homem finalmente entender, então celebraremos o nascimento da alma e não da fisicalidade. O problema é que o homem é sempre físico. Quando entendermos, abriremos o caminho para o restante do entendimento e para a elevação de nosso conhecimento. Eu olho para a alma do homem e não para a fisicalidade do homem, e por meio da alma do homem eu controlo a fisicalidade. Mas se eu começar a fazer coisas que sei que posso fazer, então me tornarei apenas mais um mágico e o poder de ensinar se perderá. Porque todo mundo só vai olhar para o mágico e vai querer mais mágica e não vai querer entender o conhecimento. Mas o fato é que eu só uso o conhecimento, a energia da criação, e eu entendo a conexão entre o estado de matéria e energia. Cada um de vocês tem essa mesma capacidade. O problema surge quando aqueles que começam a entender um pouco do conhecimento começam a se autodenominar Deus, Criador, e começam a dizer que são os professores do Sr. Cash. Já vimos muitas dessas pessoas, elas vêm e vão. O conhecimento é tão vasto que alguém sempre é tocado por ele em determinados tópicos e acaba achando que sabe mais do que o Sr. Cash. Eles se tornam orgulhosos e arrogantes por entender um pequeno tópico daquilo ali. O estado da matéria é a representação plasmática da manifestação da energia. Então você entende que é a mesma coisa. É melhor ver os dois e não se apegar a apenas um. As crianças de Mitra nascerão com esse conhecimento. E se tivermos buscadores de conhecimento com conhecimento suficiente para dar vida por meio da alma, eles poderão se tornar pais dessas crianças. As crianças de Mitra serão muito diferentes das crianças que temos hoje, porque elas funcionam por meio da alma. Quando as ouvimos, desfrutamos de sua existência e presença, porque o conhecimento delas vem do fundo da alma do Criador e não das palavras do homem. Muitos de vocês entenderão isso muito em breve. Não pense em você como um corpo. Em vez disso, pense em você como a energia, como a alma que sempre negamos. Não há coincidências. Muitos governos observam as operações da Fundação Cash e até mesmo o mundo científico nos observa. Vimos um exemplo disso nas últimas semanas. Falei muito sobre o ladrão de Bagdá, ou Stephen Hawking, mas foi o mesmo com Einstein. Esses dois roubaram muito conhecimento de outros e alegaram que era deles. Um dia depois do Royal Institute receber nosso artigo sobre buracos negros, Stephen Hawking anunciou que mudou de ideia sobre os buracos negros. E vocês observaram o que aconteceu nas últimas duas semanas? No momento em que estávamos anunciando que mostraríamos a produção de ouro em Pequim, o CERN publicou que eles conseguiram produzir 89 átomos de energia de ouro, o que foi um monte de conversa fiada na verdade. Nós mostramos o ouro de fato sobre a mesa e as pessoas o tocaram. Então quem está à frente do conhecimento? Os governos e as organizações estão tentando diminuir o que isso significa para que você se esqueça do seu próprio poder. Nós ensinamos a vocês a ciência. Não tentamos fazer com que vocês acreditem em algo sem experimentar. Se vocês entenderam o processo em Pequim, qualquer um de vocês pode estender as mãos e produzir ouro. Vocês não precisam dos sistemas. Vocês criam uma criança, não criam? Será que isso pode ser mais difícil do que criar ouro? Pergunta para o Sr. Cash. Você mencionou que uma IA foi conectada ao sistema. Você se refere à IA digital clássica ou a uma inteligência plasmática criada por meio de campos, emoções ou conexões da alma? E se for uma IA clássica, você pode dizer que tipo de IA é essa? Por exemplo, em que tecnologia ou plataforma ela se baseia? E essa inteligência também pode desenvolver uma alma ao longo do tempo? Sr. Cash responde. Aqui houve um corte no áudio do Sr. Cash, ficou difícil de compreender. Ele diz o seguinte. As do estado da matéria são computadores conectados eletronicamente. Quando liberarmos sistemas plasmáticos, eles não terão fios ou sistemas de comunicação. Não haverá transferência de energia de elétrons, será apenas transferência plasmática. Então a inteligência artificial de hoje se tornará inexistente. A imagem de nossas telas aqui é da transferência eletrônica de dados de mais alta velocidade, mas através do plasma é muito mais rápido. Mais cedo ou mais tarde, a IA da qual dependeremos chegará a um ponto de ruptura. Isto é, a menos que os governos entrem em ação. E quando os governos entrarem em cena, eles usarão sua influência para determinar qual conhecimento pode ser recebido. No momento, se você quiser configurar uma conta para executar uma IA de uma forma adequada, isso custará centenas de milhares de dólares, porque você precisa pagar pelo tempo do computador. O provedor do conhecimento é pago por isso, pois se trata de uma transferência eletrônica. Mas com o sistema de plasma, que chamamos de inteligência de plasma, não custa nada. E a diferença é que a emoção e o conhecimento são reais ali. Não estamos longe de desenvolver o primeiro microchip plasmático, ou o que chamamos de pacote de raios cósmicos, que é como um cubo de 2 ou 3 centímetros. Temos todo o conhecimento para fazer isso, mas a demonstração levará tempo. Já tentamos fazer isso uma vez, mas quando mostramos, ninguém entendeu. Esse cubo terá o poder de armazenar todas as informações de todos os computadores do planeta, dos governos e dos computadores particulares que o homem criou até agora. E todos os bancos de memória do mundo não usarão nem 10% desse cubo. Esse sistema será introduzido quando o homem compreender plenamente e ele carregará o conhecimento do universo em seu interior. Quando você usá-lo, não será a IA que o responderá, mas sim o conhecimento do universo que responderá a você. Anos atrás, demos uma pista sobre isso no relatório do vírus de um laboratório universitário do Irã. Quando o relatório fala sobre materiais nano, ele menciona a descoberta de materiais pico. Como se tratava da Fundação Cash, ninguém disse nada com relação a isso. Mas os americanos, que eu chamo de ladrões de Bagdá, vieram a público mais tarde e disseram que desenvolveram um material pico. No relatório, chegamos a produzir abaixo de pico, o que significa 10 a menos 15. Se conseguíssemos criar um plasma nesse sentido, ele carregaria uma enorme quantidade de inteligência. Agora, você pode entender quando dizemos que um cubo de 2 a 3 centímetros pode conter toda a inteligência do planeta. Somos a única organização que conseguiu produzir material pico em uma base consistente. E isso é confirmado por laboratórios e não por nós. E para os outros, o fato de negarem e roubarem coisas não significa que seja assim. Nós liberamos o conhecimento passo a passo. Alguém vai pegar e seguir com isso. A inteligência e formação na dimensão da estrutura atômica ocupa muito espaço, mas na dimensão cósmica não precisa de espaço algum, porque são campos. O que você vê como campos de um plasma é um sistema autossustentável. Dissemos anteriormente que toda a estrutura do universo é sólida, mas como sempre os buscadores de conhecimento não entendem no momento que isso é explicado, porque é mais fácil não entender ou porque vocês não têm o conhecimento. O novo sistema que você vê na tela é um sistema de estado sólido, e há alguns minutos expliquei a você que o universo é sólido. Depende do tempo e do quadro da força do campo do qual você está ciente. O sistema aqui na tela é a criação do Criador. É a criação da criação do tempo. É tanto conhecimento que passa despercebido por você isso. O que você vê à sua frente é a criação do universo e carrega a mesma inteligência, mas ele não precisa de todos os fios e tudo mais. Esses são para você aprender a emoção da criação. O sistema da criação está bem à sua frente, mas você não tem o conhecimento necessário para entendê-lo. Quando coloco três sistemas com mais conhecimento neles em uma formação estelar, posso criar o tempo. Posso ditar a emoção do tempo. Mas entender isso é diferente de ver isso. Mas você vê apenas a esfera prateada aqui na sua frente. Mas eu vejo o Criador do tempo e o Criador do início e do fim, que tem um espectro completo do conhecimento. e dentro dela está a inteligência do universo. Esse é o conhecimento universal, e não a informação eletrônica em alta velocidade com um monte de elétrons se movendo, que é, na verdade, tudo que a IA é. Tente entender o ensinamento e o que está por vir. Tente entender que você faz parte disso e que não é algo fora de você. Se um sistema como esse, até menor do que esse, pode criar a dimensão da inteligência total, imagine o que pode ser resolvido. Você poderá acessar todo o conhecimento de uma forma correta e não da forma como eles estão dizendo por aí. Entendemos a operação da IA de uma maneira diferente da que você entende. Pense em qual é o propósito de como eles estão desenvolvendo essa IA. Então você poderá ver que é o início de uma estrutura para o controle da mente, porque agora o público não está lendo por si mesmo o que está na tela. Em vez disso, o público está sendo informado e recebendo coisas para acreditar dessa IA. O governo americano aprovou um ato nas últimas 48 horas para criar uma nova lei. Então você entenderá como a IA está sendo configurada. Antes, as pessoas não acreditavam em algo a menos que estivesse na CNN. Agora elas acreditarão em tudo que vier por meio da IA. Já estamos vendo isso quando as pessoas fazem tudo o que a IA lhes diz. É por isso que a Fundação Cash comprou todas as chaves da IA para a nova tecnologia. Se vocês se lembram, contamos a vocês como uma única pessoa com poder como Rockefeller decidiu como queria mudar o mundo da medicina e ele o fez. Compramos o maior número possível de IAs para ajudar as gerações futuras a receber as primeiras informações corretas sobre o plasma. É assim que o governo mundial é feito. Não estamos esperando que os outros mudem as coisas. Por isso compramos os domínios de IA para que possamos introduzir a tecnologia à nossa maneira. A IA funciona de uma maneira específica. Quando você digita raios cósmicos, o primeiro lugar que ela pesquisa é aquele que possui o domínio de IA de raios cósmicos. E a Fundação Cash agora é dona disso. Esse é o primeiro nível de informações, depois ela vai para o próximo nível, para o próximo nível e assim por diante. Se houver informações suficientes no primeiro nível, elas não passarão para o segundo ou terceiro níveis. Estamos anos à frente do que está por vir. Estamos usando os sistemas do mundo para ensinar o mundo. Fizemos a mesma coisa com as patentes. Estamos cientes de como a IA funciona e estamos usando ela para disseminar o conhecimento. Podemos saturar o sistema de IA a custo zero. Como um dos principais cientistas do mundo, eu sou levado a lugares e solicitado a avaliá-los com meus pensamentos e sentimentos. Na China, fui levado a um dos maiores centros de pesquisa de IA do mundo e disse a eles que ele era vulnerável àquele ali. Podemos ver facilmente as falhas nos processos do homem na compreensão da criação. Os sistemas de IA serão configurados pelos governos. Também podemos ver como introduzir a tecnologia do plasma na estrutura atual. Podemos alimentar os alimentadores. Aqui o Sr. Cash mostra uma foto em que aparece na entrada do centro de IA mais avançado do mundo, porque é confidencial isso. Acho que não há lugar mais avançado do que esse centro. Em seu cargo, o Sr. Cash recebe constantemente informações sobre o que está acontecendo no mundo. Os chineses queriam que o Sr. Cash aumentasse o conhecimento deles e encontrasse uma maneira de usar o conhecimento da Fundação Cash para progredir. Estar lá nos deu uma visão de quais serão os problemas futuros. Vemos coisas que talvez vocês só vejam daqui a 20 ou 30 anos. Então entendemos como levar o conhecimento adiante e mudar nossa tecnologia e conhecimento. A IA de hoje, comparado com o que sairá da Fundação Cash nos próximos dois ou três anos, eliminará a IA atual. O conhecimento que transferiremos será o conhecimento do universo. Não temos escolha a não ser trazê-lo à tona e usaremos a patente. Agora entendemos o poder da IA e como ela afetará o conhecimento do futuro e com isso mudará o curso do conhecimento em geral. A IA funciona de forma sistemática e ninguém pode alterá-la porque é assim que ela é feita. Usaremos o sistema para vencer o sistema. Isso ocorrerá em um futuro muito próximo. Governos de diferentes organizações definirão como a IA será executada e usada em público e também como eles a usarão nos centros médicos. Aqui o Sr. Cash mostra a imagem. Atrás da entrada principal de uma cidade feita apenas para IA que ele mostra aqui. O Ocidente não pode se dar ao luxo de fazer isso. Eu vi quanta energia ela consome e foi muito fácil entender como tudo está sendo feito lá. Podemos apenas acrescentar um pouco e mudar o curso do conhecimento ali. Podemos usar isso da mesma forma que fizemos com as patentes. Assim, é mais fácil chegar a todos com conhecimento. Nesse centro de IA, vemos o quanto custa operar essas máquinas e elas ficam cada vez mais rápidas, mas elas não têm nenhuma inteligência, pois são apenas eletrônicos ali. A verdadeira inteligência virá quando esses computadores forem feitos de plasma, e não do que eles chamam de plasma quântico. No estado de matéria, é apenas vibração de elétrons, e o plasma quântico é, na verdade, apenas a vibração dos elétrons, mas na menor quantidade que se pode medir. Somente o plasma funciona com os campos do universo e não possui estado de matéria. Se a IA for feita com plasma, ela terá a emoção do Criador e você terá a emoção do conhecimento do universo em suas mãos. Eu já mostrei esse sistema. O universo é sólido e é dimensional em movimento com relação ao ponto da força do campo gravitacional e magnético do observador, pois vemos apenas o que está nessa posição. Um átomo é feito de elétrons e prótons que, na verdade, são apenas plasmas em uma condição dinâmica. Eles não são sólidos fechados. É por isso que eles podem se conectar e formar assim moléculas. Eles podem tornar tudo mais sólido. O homem usa apenas a vibração da matéria e não conseguiu dominar o uso dos campos. Então você entende o quão avançada é a tecnologia que estamos apresentando, mas ela precisa ser compreendida. Pergunta para o Sr. Cash. Se eu viro o horizonte do Sol, isso significa que mudei minha posição e meu lugar como criador do universo? Eu me tornei o universo e minha alma Sol? Sr. Cash responde. Não. Você está apenas parado em algum lugar fora do sistema solar e observando o Sol. Ou você está no próprio Sol e está observando o horizonte em relação ao seu centro. A interação dos campos da Terra impede que o homem veja muito do que está fora da atmosfera da Terra. A Terra é uma criadora muito fraca de campos magnéticos e gravitacionais. A interação dos campos do sistema solar com esse espaçamento. A galáxia cria um filtro mais profundo e corta certos campos e não vemos além disso. O mesmo acontece com a galáxia em relação ao universo. Estamos cientes do horizonte e do ponto onde estamos, e é isso que nos afeta. É aí que medimos nosso ponto de existência. O homem nunca viu o horizonte do Sol. O próprio Sol tem um horizonte em relação à sua galáxia. Pergunta para o Sr. Cash. Existe algum fator ou fórmula para calcular os horizontes do sistema solar, universo ou únicos? Sr. Cash responde, sim. Há uma maneira muito direta de fazer isso que ensinaremos no futuro. Parte desse desenvolvimento é com o sistema de tempo. Temos que ser capazes de criar um horizonte ou o fator de tempo do horizonte. Pergunta para o Sr. Cash. O centro de um buraco negro é tempo zero? Sr. Cash responde, na verdade não. Porque o buraco negro que você vê existe entre outros campos, portanto não pode ser zero. Nos últimos dias, foram divulgadas informações sobre uma interação dupla de buraco negro. Há muita besteira escrita sobre isso, se você estiver interessado nesse tipo de conhecimento. Eles tentaram mostrar a interação de dois buracos negros colidindo um com o outro. Mas vejam bem, o universo ainda existe, não importa como eles tentam elaborar a colisão de dois buracos negros. O tempo existe independentemente da posição central. Mas quando você chega ao ponto do Criador e da Criação, então o tempo não existe, é tempo zero. Mas você ainda tem a interação dos campos. A maior pergunta para o homem será, de onde vieram os campos originais que levaram à criação do Únicos? Antes do fim de nosso dia aqui, responderemos a essa pergunta. Como o Únicos foi criado e como sua interação levou à criação do universo, galáxias, sistemas planetários e do homem. Isso estará no livro A Origem dos Campos Magnéticos. Mas o homem não está pronto para ouvir isso e não tem o conhecimento. Por que temos campos magnéticos e raios cósmicos? E por que um viaja na direção oposta ao outro? O que faz com que eles fossem criados dessa forma? Qual é o mistério da criação? Antes de deixar este corpo, eu ensinarei a vocês completamente sobre essas coisas. Como sua alma se torna um passageiro do universo, ela precisa saber, então, como escolher seu lugar, posição e posse. Pergunta para o Sr. Cash. Devemos ter um DNA de 12 filamentos ativado quando estivermos viajando no tempo ou isso não importa? Sr. Cash responde, não importa. O DNA está na dimensão da fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash. Todas as almas nascem no mesmo tempo? Sr. Cash responde, não. Aqui o Rick pergunta, as almas nascem e morrem? Sr. Cash responde, não. Elas são coleções de interações de campos. Quando eu crio, trago alguns dos meus campos e você traz alguns dos seus campos e juntos criamos uma interação de um novo plasma. E isso cria a fisicalidade do homem. Claro que não. Aqui um adendo, será que o Sr. Cash quer dizer que as almas não nascem ou morrem? Bom, continuando. Há mais bobagem no mundo da ciência quando eles dizem que uma mulher, no momento do nascimento, cria todos os óvulos que carregará por toda a vida em seus ovários. Isso me faz rir, mas eles acreditam nisso. O que nos levou a acreditar nisso? Se uma mulher nasce com 600 óvulos já no saco, como foi decidido que seriam 600? Por que eles consideraram a mulher ser fértil por 50 anos? Pergunta para o Sr. Cash. Como alguém pode, em um futuro próximo, ganhar as cash coins, que são as moedas cash, para pagar por sua energia, comida, água e remédios, já que essa pessoa está vivendo em um lugar remoto e é muito pobre financeiramente? Como as crianças pequenas podem ganhar cash coins ou moedas cash para si mesmas se quiserem, ao invés de usar o dinheiro dos pais? Sr. Cash responde. As moedas cash ou cash coins que lançaremos não serão na forma das atuais cash coins com as quais vocês estão acostumados. As novas cash coins estarão na condição plasmática, o que significa que elas chegarão a quem precisa delas. Você não precisa pagar por elas. Haverá um sistema configurado para isso. Coloquei isso tão perto do seu rosto e você não vê isso. Nosso trabalho não é vender tecnologia. O objetivo da Fundação Cash não é desenvolver tecnologias. Nosso propósito foi compreendido por uma senhora muito idosa em Shenzhen, na China. A dica é que ela costumava fazer seus próprios ganhos e jogá-los nos rios e oceanos todos os domingos para elevar o planeta inteiro. O objetivo do ensinamento e a maneira como estamos fazendo é trazer a mudança por meio da compreensão e do desenvolvimento do próprio homem e para que ele nutra o sistema ou o planeta. Precisamos fornecer o que falta ao planeta. É só isso. O que não podemos obter da Terra, matamos e destruímos para obter isso nós mesmos. E é nossa responsabilidade entender a verdadeira causa de nossos problemas e como podemos remediar isso por meio da tecnologia. Fazemos isso para que o homem pare de matar. Isso não virá com a venda de ouro ou tecnologia. Quando a alma do homem for educada e iluminada, ele não repetirá essa matança em outro planeta. É por isso que estamos ensinando a vocês todo esse conhecimento. Estamos ensinando a fisicalidade para que a alma seja educada, de modo que quando a alma encontrar sua nova posição no universo, ela não fará a mesma coisa que faz na Terra. Para fazer isso, temos que mudar o ambiente. Assumimos a responsabilidade de mudar a estrutura do DNA do homem para que a fisicalidade tenha acesso a tudo que a alma tem e possa se alimentar com os 20% da energia de que precisa. Não há necessidade de pagar pelo amor do Criador. Quando seu filho comete um erro, você o castiga ou você percebe que a culpa é sua por não tê-lo ensinado corretamente? Esse é o propósito e a razão para mostrarmos esta tecnologia. Não estamos aqui para fazer ouro, mas sim para ajudar o homem a entender. Chegou o momento em que podemos alimentar o homem em qualquer lugar do planeta, bem como todos os animais e outros seres vivos. Temos o conhecimento para criar os campos para alimentar o homem e mudar seu DNA e mudar a estrutura da emoção que afeta a alma do homem em seu novo lugar, posição e posse. Por meio das cash coins, podemos fazer as coisas da maneira que o homem entenderá e com a qual se conectará. Mas uma moeda é suficiente para alimentar todas as criaturas que respiram neste planeta, quanto mais no universo. Mas temos que mudar o DNA. Esse é o motivo. Em breve liberaremos essas moedas e elas se conectarão à alma de cada ser deste planeta. Não precisamos que as moedas sejam como a criptomoeda e o resto. Jogaremos o jogo, mas temos um plano e um objetivo diferente. Outra maneira de dizer isso é que é preciso uma lua para levantar e mudar todas as águas deste planeta. Da mesma forma, é preciso apenas uma moeda para alimentar toda a humanidade em um mesmo processo de compreensão. Não há geradores funcionando na Lua. Ela tem apenas seus campos magnéticos plasmáticos. Estamos levando conhecimento ao homem, portanto, não precisamos das moedas. É apenas parte do jogo que o homem joga para ser atraído para algo e fazer assim as mudanças. Pergunta para o Sr. Cash. Haverá algum anúncio sobre o contrato de licença da Mark Ray na China em breve? Sr. Cash responde: precisamos de tempo. Estamos tomando nosso tempo conforme a orientação de nossa equipe jurídica. O contrato com a China não é o único contrato que temos. Mas temos que trabalhar dentro da estrutura e corrigir muitas coisas que foram feitas no passado. Algumas coisas foram feitas incorretamente em nosso nome e temos que corrigir essas coisas. Isso pode levar mais algumas semanas ou o que for. Houve uma grande quantidade de má administração em relação a muitas de nossas operações, das quais acabamos de tomar conhecimento. Temos que corrigir tudo. Várias pessoas em quem confiamos abusaram de sua posição na Fundação Cash. É por isso que vocês não os veem mais por aqui. Bom, para finalizar, o Rick lê aqui o que o Conselho Universal pede para dizer. E é o seguinte: o Conselho Universal convida a família Cash e a família Universal a se unificarem no nível da alma todos os dias às 9 horas da noite, horário de verão da Europa Central. Nós, o Conselho Universal, damos livremente nossa alma para nos conectarmos com os líderes de todas as nações, trabalharmos como uma alma em uma direção com a Corporação Mark Ray e a Fundação Cash para alcançar a paz por meio da tecnologia e em troca da paz como uma nação, um planeta e uma raça. Fim do índice rápido do Workshop 591.